Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer alguns lembretes a respeito da importância de um negócio chamado status questiones, que eu vejo ser sistematicamente ignorado por praticamente todos os debatedores públicos do Brasil, em qualquer assunto que seja, e até por muitas figuras de destaque na cultura europeia e americana. Esta semana, por exemplo, assistindo a um vídeo do Alain de Botton, ele propunha o seguinte: ele dizia, olha, que a maior parte das pessoas são ateias, o ateísmo hoje é normal, então isso aí, esse ponto está resolvido. Não existe uma criatura, um ser superior, não existem espíritos, não existem anjos, não existe nada, mas, diz ele, isso não encerra a questão, porque apesar disso nós continuamos gostando de cânticos de Natal, gostando da arte sacra, gostando-se do simbolismo da religião, etc, etc, e tudo isso aí compõe uma parte importante da nossa cultura, patati, patatá, patatá. De bom, a conversa até que faz sentido, até um certo ponto. Porém, o fato é que essa ideia foi lançada no século XIX por Ernest Renan. Né? Ernest Renan, ele escreveu a História das Origens do Cristianismo, tratando tudo como se fosse mitológico, tudo como se fosse uma invencionice, mas sempre muito bonito, muito comovente, muito estético, etc, etc. O mesmo tratamento o C.S. Lewis deu a todo o imaginário medieval. Ele diz, tudo isto foi impugnado pela ciência, mas continua tendo o seu valor estético, etc, etc. Isso é só uma demonstração de fraqueza e um desconhecimento do status questiones. Então, vamos dizer, tanto os elementos da religião que sobrevivem hoje, quanto aqueles que foram abandonados ao longo do tempo, como essa simbólica medieval, tá certo? Eles têm um valor cognitivo próprio. E você só fica sabendo isso se você investigou. Agora, se você a priori nega o valor cognitivo, acha tudo isso foi impugnado pela ciência, coisa que jamais foi, né? Então, só lhe e ao mesmo tempo você vê que aquilo tem um valor, então só lhe resta apelar para o lado estético-sentimental, que foi exatamente o que fez Ernest Renan. Hoje nós sabemos que Ernest Renan era um sujeito extremamente descuidado com documentos, tá certo? Que era um chutador emérito, em suma, que era um tremendo escritor, mas era um historiador muito inferior, muito chinfrim. Ninguém vai usar Ernest Renan como fonte historiográfica séria, como ninguém vai usar Voltaire. Não é só o Rodrigo Cocô Instantâneo. Então, a Voltaire como se fosse o nec plus ultra da historiografia, né? Então, e tudo isso já está morto e enterrado. Mas, de repente, aparece um sujeito apresentando a ideia como se ele tivesse acabado de pensá-la, e a plateia, que nunca tinha pensado nisso, fica encantada. Por quê? Porque ela também não sabe dos antecedentes. Então, isso quer dizer, a ignorância do status questiones, ela é, por si, a origem de uma infinidade de ideias circulantes. No que consiste exatamente o status questiones? Consiste na reconstituição histórica das discussões sobre um determinado ponto com a maior abrangência possível. Tá certo? Você abrange não só várias épocas, como também várias culturas diferentes, que podem ter pontos de vista diferentes e complementares, que de algum modo contribuirão, vamos dizer, para enriquecer a sua visão do assunto. Só quando você tem isso na mão é que você sabe do que se trata. Por quê? Porque tudo o que é da ordem humana, social, política, cultural, etc, etc, não chega ao nosso conhecimento pelos sentidos. Só alguns chegam, por exemplo, estátuas ou pinturas chegam, músicas chegam. Mas não é esse o ponto principal. Quer dizer, você captar sensorialmente uma melodia não é apreendê-la. Isso aí, né? O sujeito que tem surdez tonal, ele pega uma sequência de som, mas ele não pega a unidade da melodia. A unidade de uma melodia está para além dos sons. Portanto, ela não é por si mesma objeto de percepção sensorial. Do mesmo modo, o quadro, você pode ver, vamos dizer, a figura física, a presença física do quadro, e enxergar algumas manchas de tinta, mas você apreender a unidade do quadro, aquilo que o faz dele uma obra de arte, isso não é sensorial, você precisa de um algo mais. Então, mesmo os objetos das artes ditas plásticas não são tão plásticos assim. Não é isso? E o resto, leis, instituições, obras de literatura, costumes, valores, etc. Nada disto chega a nós pelo testemunho dos sentidos. Então só tem um jeito de você apreender essas coisas. É através do testemunho daqueles que vivenciaram esses valores ou, ao contrário, que negavam esses valores ao longo dos tempos. Então é o único jeito de você. Vamos dizer, é um tecido de discussões. Quer dizer, e é justamente este cruzamento das várias perspectivas é que vai aos poucos dando a você uma visão quase material da coisa. Assim como para você desenhar um objeto, você precisa medi-lo de diferentes distâncias para você captar mais ou menos as proporções dele no espaço. Não há outro jeito de fazer isto, tá certo? Então, isso quer dizer que se você não conhece o status quaestiones, a sua visão pode abranger, às vezes, uma ou duas direções da perspectiva que são escolhidas totalmente a esmo, dependendo da sua subjetividade, e você literalmente não sabe do que você está falando. Por isso é que Aristóteles recomendava que, ao colocar qualquer questão, a primeira providência a tomar é fazer o repertório das opiniões dos sábios a respeito. Claro que tem que ser as opiniões dos sábios, não é as opiniões da humanidade inteira. Primeiro, porque seria inabarcável. Segundo, porque você entraria numa repetição, né, de opiniões já ditas milhares de vezes, e isso é absolutamente desnecessário. Então, só é necessário colher as opiniões que realmente interessam, ou seja, que contribuíram em alguma coisa, ou para fazer avançar o conhecimento a respeito, ou até para atrapalhá-lo, para bloqueá-lo e para tornar invisível alguma coisa que era visível antes. É através disso que você vai reconstituindo mentalmente o universo dos valores, dos símbolos, das expectativas humanas, dos costumes, etc., etc. Não há outra maneira absolutamente. Portanto, é por isso que eu recomendo, nesta área, você, ao investigar qualquer assunto, você fazer primeiro o levantamento mais completo da bibliografia a respeito, né? Dividindo-a sempre nas seguintes partes. Primeiro, os documentos originais. Se você quer escrever alguma coisa sobre o Código Napoleão, você vai ter que ter um texto do Código Napoleão, primeiro. Segundo, você vai ter que ter, vamos dizer, os testemunhos, né, indiretos da época, as reações que aquilo causou, as discussões que houve, etc., etc., etc. E terceiro, você vai ter que ter o repertório inteiro dos estudos a respeito. Então, é evidente que isso dá trabalho, tá certo? Mas sem isso, o objeto não está presente. Está presente apenas a sua impressão sobre um objeto que você mesmo criou, como este ateísmo estético do Alain de Botton, que ele pensa que ele criou, mas ele tanto ignora, ele está falando que ele não sabe que já existia há 150 anos. E se ele não sabe que já existia há 150 anos, ele também não sabe dos julgamentos que foram feitos a respeito. Não é isso? Então, ele não tem ideia das limitações do que ele está propondo. Que já foi proposto e já as limitações já foram encontradas há muito tempo. E é claro que o pressuposto de que já está provado que isso existe, esse pressuposto é absolutamente falso, infantil, porque essas coisas estão ainda abertas à discussão. E, sobretudo, eu vejo que absolutamente todas as discussões sobre fé e ateísmo, todas se atêm a pontos de doutrina, argumentos. E você quer saber a importância que os argumentos têm nisso aí? Nenhuma. Importância nenhuma. O que você tem a dizer a favor da fé ou contra a fé não interessa no mais mínimo que seja. É porque só interessa saber se o objeto desta fé existe materialmente, fisicamente. Isso não é uma questão de opinião. Isso tem que ser estudado in loco. Então, eu digo, por exemplo, na história do cristianismo, a única coisa que realmente interessa são os milagres, porque o cristianismo é todo feito de milagres, desde o nascimento virginal de Cristo, até os milagres que ele participou, até a sua morte e ressurreição, e os milagres que continuaram acontecendo, estão acontecendo ainda. Então, este é o material vivo do cristianismo. As ideias a respeito são sempre ideias humanas. O fato de que algumas delas são aprovadas oficialmente pela própria Igreja para constituir o dogma da Igreja, não quer dizer que elas deem conta nem de um milésimo do cristianismo. O dogma é o mínimo, não é o máximo do catolicismo. Entendeu? Então, E, evidentemente, todo dogma é formulado em afirmações gerais, de tipo universal, altamente abstratas, cuja aplicação a casos concretos é sempre complicadíssima. Então, por exemplo, você tem lá a definição do que é uma heresia, mas para saber se determinada corrente de ideias, em particular, é herética ou não, pode levar 20 anos de exame. E às vezes pode prosseguir por séculos sem que haja uma conclusão. Então, isso quer dizer que toda a discussão que se dá no plano doutrinal, no plano da confrontação de argumentos, quer dizer muito pouco, porque esta não é uma questão lógica, é uma questão factual. Né? Então, a existência ou não de Deus, ou é um fato ou não é um fato. As nossas teorias a respeito não interessam muito. E a única forma possível que nós temos para conhecer a existência e presença de Deus são as ações dele próprio. Eu não tenho como chegar lá, né? Mas ele age no mundo, né? Então, são só as ações de Deus no mundo que permitem reconhecer que ele existe e está presente ou não. Ora, essas ações são justamente os chamados milagres. Você já viu alguma discussão séria sobre milagres? Né? Eu nunca vi, por exemplo, se você pegar aí os dois maiores, os mais típicos representantes das duas correntes, que é o Richard Dawkins e o Craig, né? Nenhum dos dois fala de milagres. Nunca. São só teses, doutrinas e argumentos. Então, no fundo, digo, eles estão discutindo aquilo que os primeiros padres chamavam de Deus dos filósofos. É um Deus teórico. Não é isso? Então, na teoria, você pode ter argumentos melhores ou piores, a favor disto ou a favor daquilo, mas você nunca vai passar do raciocínio probabilístico. Ao passo que uma interferência direta de Deus com a sua marca registrada, ela ocorre no terreno dos fatos e dos fatos de ordem física. Eu nunca me esqueço, portanto, do conselho do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu já mencionei e vou mencionar de novo, porque é a coisa mais, acho que é a coisa mais importante que eu li na minha vida, que é o trecho do Evangelho de São Mateus, em que João Batista está na cadeia e ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: é você o Messias ou a gente deve esperar um outro? E ele responde o seguinte: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andando, o cego enxergando, o leproso aparecer limpo, etc. Foi isso que vocês viram, não foi? Então vai lá e conta para ele. O que é isso aí? É o método científico experimental. Ou uma coisa aconteceu no terreno dos fatos, isso é no espaço-tempo terrestre, ou não aconteceu. Se Deus jamais se manifestasse no espaço-tempo terrestre sob forma materialmente reconhecível, nós não teríamos a menor obrigação de acreditar nele. E seria uma mera extravagância da nossa parte. Seria apenas, vamos dizer, uma teoria a mais, que eu achei mais bonita, né? Então, tem gente que é cristão porque acha mais elegante, mais bonito, né? E outro que é ateu pelo mesmo motivo. Mas é claro que toda essa discussão colocada assim não é séria. Então, neste caso, só há uma possibilidade. Você vai ter que estudar a história dos milagres, os testemunhos, as discussões, etc. A confrontação aí, vamos dizer, dos testemunhos, e daí você tira a sua conclusão. Nenhum ateu jamais se meteu a fazer isto. Nunca. Não tem jeito de fazer isto. Então, por exemplo, aqueles vídeos que eu já recomendei mil vezes do Dr. Ricardo Castagnon. Eu acho que todos vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam. Aquilo ali está transferindo a discussão para o terreno dos fatos fisicamente comprováveis, por meios experimentais. E daí não é mais uma questão de discussão. Se você pega uma óssea, que é um pão, esse pão se transforma em sangue, e o sangue. E chegar vivo ao laboratório que o examina no ano de, acho que 2008, 2007, 2008, tá certo? esse tecido de esse encadeamento de fatos que não pode ser desligado. Não é isso? Quer dizer, o pão que se transformou em sangue não foi um pão da padaria, foi uma hóstia consagrada, não é qualquer coisa. Né? Existe algum caso de pão da padaria que se transformou em sangue? Não, não tem. Então, vamos dizer, a conexão, vamos dizer, inseparável do simbolismo com os fatos nos mostra o que é a ação divina no mundo. Assim, nesse caso, como em muitos outros casos. Qualquer dos milagres eucarísticos mostra isso de uma maneira brutal. Isso. Oi. Então vamos lá, continuando. Ele está falando da importância do status questione e mostrando, embora o termo tenha entrado em circulação, eu coloquei em circulação na mídia brasileira, acho que nunca tinha aparecido esse termo antes, né? Jornais, revistas, etc. A partir do momento que eu pus, ele se multiplicou, assim como outros termos, como ad hominem e assim por diante. E o pessoal usa esses termos como se fossem porretes, entendeu? Mas sem se imbuir do verdadeiro sentido da coisa e da responsabilidade que esse conhecimento traz. Não é isso? Então, a coisa mais fácil é você aderir a valores ou símbolos que parecem representar para você alguma coisa boa, humanística, generosa, etc., etc., e você sair com aquilo grudado no peito, né? Que nem no soneto que eu fiz, o soneto calvinista, o emblema da fé bíblica, grudado na barriga gorda do sujeito, né? É muito fácil você fazer isso, mas você se imbuir realmente do que aquilo está dizendo para você e da obrigação que ele traz é outra coisa completamente diferente. Isso requer um certo trabalho, não é isso? Então, mas no Brasil nós temos observado, eu até coloquei uma notinha no Facebook a esse respeito, que todo mundo quer dar palpite sobre grandes questões. As pessoas escrevem livros sobre o liberalismo, o fascismo, a cultura brasileira, ou não sei o quê, tá certo? Para não ter que examinar fatos concretos. Por exemplo, por que que não faz uma análise de um livro, por exemplo, ou de um fato, tá certo? Ou de um símbolo qualquer? Você partindo de um fato pequeno e insignificante, você pode, por círculos concêntricos, sondar até a última raiz daquele negócio e você vai ver então o universal aparecendo no detalhe pequeno. Exatamente como eu fiz no Jardim das Aflições, que eu peguei, vamos dizer, uma conferência de um professorzinho obscuro, o Zé Américo Montapecena, nunca foi famoso fora do círculo luspiano, né? Uma conferência medíocre de um autor obscuro. E para explicar como ela foi possível, eu fui sondando, sondando, sondando e fui parar lá nos impérios da antiguidade e tal. Tudo isso estava comprimido, não na conferência, mas naquela situação vivida, né? A minha própria situação assistindo à conferência. Então, tudo isso se comprimia ali. E você vê então, por exemplo, o passado no presente, passado vivo, ressurgindo no presente. Quer dizer, são debates, são questões, são conflitos que já tinham aparecido 10, 20 séculos atrás e que de repente estavam ali diante de mim novamente. E para explicar aquilo, então, esse simples fato foi preciso, vamos dizer, por um método em espiral, que depois o Bruno Tolentino comparou a estrutura das sinfonias do Sibelius, de Jan Sibelius, foi possível, então, dar a plena inteligibilidade daquele pequeno fato. E através deste método, você pode descobrir a inteligibilidade de muita coisa. Agora, se você já começa querendo se colocar num plano de doutrinas gerais, você não vai passar do blá blá blá. Tá certo? Porque doutrina geral, generalidade, a coisa mais fácil é você copiar a generalidade de um dicionário de citações, sempre parecendo bonito, não é isso? Então, como dizia o Saul Bellow, eu sou a favor de tudo que é bom e contra tudo que é ruim. No fim, o que esse pessoal está dizendo é só isto. Eu sou bom, eu estou a favor do bem, eu estou a favor da liberdade, estou a favor da democracia, estou a favor dos direitos humanos, estou a favor disso, estou a favor daquilo, dos pobres oprimidos, etc., etc. Tudo assim, só bons sentimentos, não é isso? Agora, o caráter farsesco desse sentimento logo se revela, não é isso? Quando, por exemplo, aqui, eu já vi duas pessoas nos últimos últimas semanas dizendo: eu só me ajoelho perante um que não é deste mundo. Eu digo: ah, é? Quer dizer que para você ajoelhar é só se vier o Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo histórico, que vem com aquela figura e desce do céu, aparece dentro de você e daí você ajoelha. É? Foi isso que ele mandou fazer. Ele disse o seguinte: o que fizerdes a um menor destes, a mim o fizestes. É? Então, quer dizer, se você não enxerga o Cristo na figura do pobre, do doente, do perseguido, se você não enxerga o Cristo, sobretudo, no rosto daquele que você persegue, a quem você faz o mal, então você não tem Cristo nenhum, meu filho. É só um Cristo de propaganda, é só o emblema da fé bíblica para mostrar: olha como eu sou bonito. Quer dizer, é uma coisa, uma hipocrisia tão grosseira, tão ginasiana, que não devia ser nem preciso comentar. Mas isto no Brasil ultimamente se tornou endêmico. Hã? Então, na verdade, a mensagem é essa: vocês, meus alunos, vocês se ajoelham diante do Olavo? Eu não, eu só diante do Jesus Cristo. Eu digo: mas eu lá pedi para alguém ajoelhar na minha frente, o que me serviria, né? Se o Reinaldo Azevedo ajoelhar na minha frente, eu vou achar que ele está com más intenções, vai querer abrir minha braguilha, e eu vou sair correndo, tá entendendo? Só serviria para isso. Para que me serve o desgraçado ajoelhar na minha frente? É? Então, eu não apenas não pedi, como eu estou proibindo de fazer isso. Não ajoelhe na minha frente, por favor. Então, você vê, isso aí são exemplos, vamos dizer, de uma fragilidade, de uma puerilidade que 30 ou 40 anos atrás você não encontrava na esfera da cultura. Você não encontrava isso em livros. Você não via professores de universidade fazendo isso. Nem os mais burros do tempo do imbecil coletivo faziam isso. Claro, cometiam suas gafes, mas proporcionalmente não há comparação. Nenhum deles era bobo ao ponto de achar que ele vai fazer uma boa figura só porque diz que só se ajoelha perante Jesus Cristo. Não é isso? Também esta coisa de você começar opinando sobre grandes temas leva você a situações ridículas como essa do Martim Vaz da Cunha, que joga toda a literatura brasileira no lixo, Machado de Assis, Euclides da Cunha, tudo. Tá? E depois coloca no céu o livro do Francisco Raso. Quer dizer, agora Francisco Raso é maior que Machado de Assis, Euclides da Cunha, etc., etc. Quer dizer, como é que pode um cara que pretende ser crítico literário ser tão desprovido do senso das proporções? Né? O que ele mostrou é o seguinte: você não está qualificado para julgar a cultura brasileira porque você não está qualificado para julgar nenhum autor. Nenhum autor em particular. Você, para ser crítico literário, você precisa comer muito arroz e feijão ainda. Né? Deixe de ser presunçoso, bocó, deixe de passar vergonha, tá certo? Agora, esse pessoal, evidentemente, eles se badalam uns aos outros, então já formaram a panelinha literária. Só que a panelinha literária é, vamos dizer, a causa pior da decadência cultural brasileira. Sempre foi. É isso? Então, os autores que têm realmente alguma coisa a dizer, eles não precisam de panelinha alguma, os livros deles falam por eles mesmos. Você precisava, por Machado de Assis, algum dia precisou de uma panelinha de badaladores, de maneira alguma. Com ou sem eles, e vai para frente do mesmo jeito. Assim como eu também vou do meu. Vou sem badalador nenhum. Durante toda a minha vida, eu jamais pedi que alguém fizesse uma notinha de duas linhas para mim sobre um livro meu no jornal. Nunca pedi. Se quiser fazer, faça. Se não quiser, não faça. Então, existe todo esse aspecto social da atividade literária, que são as panelinhas, as editoras, as resenhas do jornal, etc., que não são literatura, não são cultura, eles são apenas, vamos dizer, o substrato material no qual essa coisa se apoia. Tá certo? Quando você não tem nada de conteúdo a oferecer, você se apoia nessas coisas. Não é isso? Quanto mais se apoia, mais está provando que não presta. Não é isso? Então, no fundo, tudo isso aí é falta de cultura, porque as pessoas não sabem que isso já aconteceu na vida brasileira. Se você ler a obra do Lima Barreto, que eu li inteira, quando eu acho que 20 e poucos anos, eu li inteirinho o Lima Barreto, até as cartas, até os diários, tudo que havia. E li a biografia dele para o Francisco de Assis Barbosa, li um monte de coisa. Então eu conheci aqui de trás para dentro. E eu vi aquilo era a tragédia de um escritor muito, mortalmente sério, tá certo? No meio fútil. Né? E de tanto se sentir isolado ali, começou a beber e ficou doido. Quer dizer, ele foi derrotado pelas panelinhas. Tá certo? Quer dizer, ele deixou que aquilo entrasse dentro do coração dele. Isso quer dizer, era, sem dúvida, era um enorme talento literário, mas não era um batalhador espiritual. Nem é exigível que fosse. Você não pode exigir santidade de cada escritor que se apresente. Tá certo? Nem um espírito guerreiro. Não é isso? Você pode ter escritores excelentes que na vida são covardes. Né? É o famoso caso do Guilherme de Almeida, que fez um monte de poemas incitando os caras a fazer a Revolução de 32 em São Paulo, e na hora que era para tomar o trem para ir para frente de batalha, ele disse, eu não vou, não. Os outros foram tudo dele, não. Então, os caras, não, volta para casa, continua escrevendo seus poemas lá, que isso dá um ânimo para a gente. Então, vamos dizer, tem certas virtudes que ultrapassam a esfera da atividade do sujeito, realmente não são exigíveis. Claro que elas enriquecem. E, numa certa medida, aqueles que são realmente grandes terão essas virtudes, mas você não pode exigir isso de todos. Né? Mas tem uma virtude que é absolutamente indispensável, que é o mínimo de autoconsciência. O que é autoconsciência? Todos nós, na nossa mente, temos elementos heterogêneos. Uns que vêm da nossa hereditariedade, outros que foram anexados por exemplos, experiências infantis, outros que vieram através da cultura, pela influência de amigos, pelo rádio, televisão, cinema, que passa para o seu subconsciente e você nem percebe, vem da educação, da escola, dos hábitos linguísticos, etc. Tudo isso está dentro de nós. E você é o sujeito que está no meio. Aquilo que falava o Zondi, o ego pontifex. O ego é o construtor de pontes entre as várias paixões. Ele vai ter que se virar no meio delas. Né? Isso quer dizer que a cada momento da sua vida, você tem um domínio muito precário desses elementos heterogêneos. Mas o que você não pode largar e deixar que um deles tome conta de você e faça de conta que ele é você. Por exemplo, todos temos um pouco de vaidade, é evidente. Mas você tem que fazer as contas, vamos dizer, olha, tem aqui a vaidade, eu tenho a minha vaidade, eu quero aparecer, etc, etc. Mas eu também, né, quero ser uma pessoa consistente. Né? Eu quero aparecer no juízo final, podendo dizer a Jesus Cristo, olha, eu fiz um monte de pecado, mas eu não te envergonhei, eu não te humilhei. Né? Eu não fiz uma figura feia em teu nome. Né? Eu quero isso, as duas coisas eu quero também. Tá certo? Então você vai ter que dosar e articular esses elementos antagônicos. Não existe um ponto de equilíbrio. O equilíbrio é instável, como o de uma bicicleta. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá, e aí você continua. Então, isto é a autoconsciência. A autoconsciência é, vamos dizer, um movimento oscilatório. É um movimento sinuoso entre mil dificuldades, mil contradições. E você tem que aprender a gostar disto, ué. Porque isso é o centro da sua personalidade. Se você não tem um centro, você não é nada. Agora, se o sujeito quer criar um centro com uma figura definitiva, esta minha personalidade está aqui, pronto, acabou, isto não existe. Ninguém pode se conhecer, né, por auto-observação, muito menos no espelho, e muito menos na repercussão que você tem aos olhos dos outros. Claro, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas só existe o autoconhecimento no centro da sua consciência. E o centro da sua consciência é esta luta pela unidade da sua consciência. Não há outra unidade da sua consciência, exceto a luta para unificá-la. E para ser alguém realmente. Ser alguém realmente é ser alguém em todos os planos da existência. é você personalizar cada ato seu, né? E em cada ato você prestar satisfação a este centro, sabendo o que você faz, sabendo quais são as contradições, sabendo da sua imperfeição, da sua dificuldade, mas também das suas virtudes e qualidades, e o tempo todo lidando com isto. Não pode parar, senão você cai. É como bicicleta. Parou de pedalar, você cai. Tá certo? Então, quando a pessoa não está. O que é uma pessoa bem formada? É uma pessoa que tomou consciência e tomou posse disso aí. Então ela passa a ser alguém porque ela está de fato criando a sua história. Criando responsavelmente a sua história. Ela está sendo quem ela quer ser. Não está só fingindo. Então, isso pode ser um esforço de vida inteira. E, em geral, os jovens falham nisso aí. Por quê? Existem parcelas inteiras da sua psique que eles não conhecem ainda, que vão aparecer daqui a pouco. E podem passar neles a maior rasteira. Quer dizer, você pode, quando você menos espera, você está fazendo uma cachorrada com alguém. Então. E daí como é que você vai. O que eu vou dizer lá em casa? Lá em casa, quer dizer, dentro de você. Você vai ter que entender que aquilo foi uma fraqueza que você vai ter que superar de algum modo. Não é ficar batendo no peito. O gesto de bater no peito durante o ato de contrição é puramente simbólico. E é só 3 vezes. Não é ficar o tempo todo. O que é isso? Não é chegar para Deus dizer, eu sou o maior dos pecadores. Ele vai dizer, não, não é, eu já vi outros piores. Nem isso você é, porra. Então, o que a gente vê, assim, é um festival de imaturidade. Isso não é só no Brasil, aqui também, nos Estados Unidos também você vê a mesmíssima coisa. Isso. Então, o mesmo Alain de Botton, num outro vídeo que eu assisti vários, ele diz que as nossas noções correntes sobre amor, paixão, etc., todas foram criadas pelo romantismo, a partir do século XVIII, e antes não existiam. Então diz ele o seguinte, antes as pessoas não pensavam em amar as suas esposas, elas apenas as toleravam, e elas toleravam os maridos, porque era uma conveniência social, precisava, era uma questão de ordem doméstica, né? É questão de decência pública também, e elas mantinham por isso, mas ninguém pensava em amar. Então veio o romantismo que criou a ideia, vamos dizer, da sua companheira ideal, do seu companheiro ideal, que você tem que encontrar no mundo, né? Não é pegar qualquer um, tem que encontrar a pessoa certa. E assim, toda essa noção realmente romântica que se espalhou no mundo e que, por exemplo, no cinema americano, pelo menos até os anos 60 isso aparecia, depois eles começaram a inverter, né? Mas ainda tem muito resíduo disso, né? E daí ele concluía que os nossos sentimentos são todos criados por modas culturais. Não é possível. Ele até cita o La Rochefoucauld, que diz: muitas pessoas não se apaixonariam jamais se não tivessem ouvido falar nisso. É possível, né? Só que de onde surgem as modas culturais? Elas surgem sozinhas? Nascem como bananas num cacho? Não, elas nascem na alma de alguns indivíduos criativos, que então criam esses modelos e espalham. Então, em vez de a moda cultural determinar o sentimento, foi o sentimento de determinadas pessoas mais criativas, mais poderosas que as outras, que, de repente, despertaram nos outros possibilidades sentimentais que eles não imaginavam. Por exemplo, quando o Goethe escreve O Sofrimento do Jovem Werther, né, que é um livro que eu lia, que eu tinha aos 16 anos, eu chorava que nem as velhinhas vendo novela, né? Diz que muita gente se suicidou por causa desse livro, né? Paixão fracassada, os negros estouravam os miolos, né? Ora, será que as pessoas não sentiam isso antes? Sentiam, só não tinham consciência clara. E, portanto, isso não se incorporava na cultura, né? Ficava escondido dentro das almas, sem expressão, mas nem por isso deixava de existir. Não é isso? Então, O erro é duplo, acreditar que as modas culturais são onipotentes, como se elas surgissem sozinhas. E, segundo, imaginar que as modas culturais elas só servem para moldar de fora os sentimentos das pessoas, quando, na verdade, elas podem despertar possibilidades latentes das quais você não tinha consciência e que, portanto, você não vivenciava com clareza e que não se incorporavam, portanto, no seu centro. Isso quer dizer que essas modas culturais, na medida em que revelam outras possibilidades, altas ou baixas, ajudam no autoconhecimento. Elas revelam para você toda a constelação de criaturas de ficção que habitam a sua alma. Não é isso? Aqueles que revelam possibilidades baixas, infames, também contribuem. Porque essas possibilidades infames também existem em nós. Não com a mesma intensidade com que existem num criminoso, num psicopata, mas estão lá. Quando eu li aquele romance The Demon, do Hubert Selby, que é a história de uma possessão demoníaca, descrita sem falar uma única vez a palavra diabo. Negócio assim, tudo é falso, né? Obra-prima. Você vê que nós todos temos aquela mesma fraqueza do personagem, de fazer algo que ele sabe que é errado, que vai prejudicar a ele e aos outros, mas chega na hora, não dá para segurar. E ele vai não crescendo, ele começa com adultério e termina no homicídio. E o homicídio blasfema, ele faz questão de matar um cardeal. Então, essas possibilidades inferiores também existem. Quando você lê Dostoiévski, Os Demônios, não é isso? Para quem teve alguma experiência de militância na esquerda, você lê Os Demônios, é você ver como você é ruim. Não é isso? Então, era o livro que Lenin mais odiava. Mas odiava por quê? Porque Lenin estava ali. Ele era o personagem. Então, veja, é muito fácil você falar, e hoje em dia todo mundo fala, de diversidade. Diversidade era conhecida como um valor. Mas eu digo, mas espera aí. Mas quantos realmente acreditam nesse valor e o praticam? Por exemplo, se você acredita realmente em diversidade, ela é uma diversidade apenas geográfica, isso é, são várias culturas de vários locais, todas consideradas, sincronicamente, ou seja, num mesmo momento do tempo, impossível. Por quê? Porque algumas dessas culturas foram moldadas segundo valores de 10 ou 15 séculos atrás e permanecem lá, enquanto outras mudaram de valores. Se você pegar, por exemplo, toda a cultura islâmica, ela ainda está seguindo o Corão e o Hadith igualzinho. Enquanto no Ocidente a coisa já mudou 1.000 vezes. Então, a aparência sincrônica está ocultando um diacronismo, né? Isso quer dizer que só existe diversidade se você encarar, vamos dizer, com isenção e com compreensão e simpatia, não só diversas culturas do momento, mas diversas épocas diferentes. Portanto, você tem que dar voz às pessoas que já morreram e não podem mais falar por elas mesmas. Só assim existe diversidade. Mas você veja que os mesmos apóstolos da diversidade são apóstolos da modernidade. Então, quer dizer, que só interessa o que veio depois de fulano de tal. Uns datam do René Descartes, outros datam de Thomas Jefferson, ou de Karl Marx, etc. E apaga o resto, como se não tivesse acontecido. Mas acontece que, justamente por isso, a sua experiência, a sua visão dos objetos é sempre deficiente. Porque você não foi o primeiro que nasceu, não foi o primeiro que pensou no assunto, não foi o primeiro que olhou esse objeto. E existem milhares de perspectivas que estão guardadas nas culturas de outras épocas, tá certo? E que constituem aspectos daquele objeto. Aspectos que talvez apareceram, brilharam diante dos olhos de um observador no século V a.C., ou no século X da Era Cristã, ou 5 mil anos atrás, sei lá, né? Então, nós não lemos ainda com enorme interesse o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra? Então, vamos dizer, qual estrategista moderno que, sem ter lido Sun Tzu, explicou aquilo melhor que ele? Ninguém. É? Do mesmo modo, quando você lê Tao Te Ching, Lao Tzu, você vê, ali tem lições absolutamente imorredoras sobre a arte, não a arte da guerra, mas a arte do governo. O Confúcio. Tudo isso é absolutamente indispensável. É por isso que eu tenho imensa admiração pelo Ken Wilber. Ken Wilber é um psicólogo, gênio, que descobriu essa história de que a psicologia é uma ciência nova, é uma estupidez. Existe psicologia desde o tempo de Confúcio. E nós temos que integrar todas essas descobertas e todos esses conceitos descritivos na nossa visão das coisas, como fez outro gênio, o gênio da sociologia, Pitirim Sorokin, que fazia a mesma coisa na sociologia, mostrar que a sociologia era uma ciência antiquíssima, né? Então, só com este tipo de conhecimento é que nós chegamos a ter uma visão objetiva das coisas, sobretudo das coisas, não das coisas da esfera da natureza, né? Na esfera da natureza também acontece isso. Quer dizer, você ignorar o passado pode ser um grande erro, porque alguém pode ter reparado alguma coisa que você não reparou. Mas na esfera humana, na esfera da história, da cultura, isso é a única maneira que tem. Só os testemunhos verbalizados ou consagrados em obras de arte é que deixam traço da experiência humana de outras épocas. Tá certo? E hoje em dia acontece a mesma coisa. Como é que você fica sabendo o que aconteceu? Não é porque alguém contou? Ou uma testemunha, um observador, ou alguém que está analisando a coisa, né? Por exemplo, você está, até hoje está todo mundo falando do golpe na Turquia. Bom, alguém aí viu o golpe na Turquia? Não, ninguém viu. Você pode ter visto um pedacinho de um filme, uma opinião aqui, outra opinião ali, uma narrativa ali. E é com isso que você compõe a sua imagem do golpe na Turquia. Existe outra maneira? Só você indo lá. Agora, se você estivesse lá, eu diria, ah, você está na Turquia? Falando, não, meu filho. Você está num lugar da Turquia, você está numa rua da Turquia, né? Ou numa praça da Turquia, ou numa casa da Turquia. Você não está na Turquia inteira. Tá certo? Portanto, mesmo o observador precisa do testemunho de outros observadores que completem aquilo. Tá certo? Então, o desprezo pelo status quaestiones é letal. Se não sabemos o que já disseram a respeito do que eu estou investigando, o que nós estamos investigando, na verdade não sabemos é nada. É tudo imaginação nossa. E pior, imaginação que reflete chavões, lugares comuns, cacuetes mentais de hoje em dia. E eu vejo que este modo de procedimento é uniforme em praticamente todos os autores jovens que eu vejo, exceto aqueles que estão saindo do cofre, como Érico Nogueira, o Yuri Vieira, o Rodrigo Gurgel, né, o Ronald Robson. Não, esse já tem uma consciência de que não dá para abrir a boca antes de você ter o status quaestiones. Todos esses têm. Mas quando você pega esses palpiteiros que estão aparecendo aí, tipo Francisco Raso, Rodrigo Constantino, e até gente de mais idade, tipo o Leandro Espiritual, Clóvis de Burros, como diz a Paula Félix, que eu inventei o um apelido para ele, mas ela inventou um muito melhor, tira o chapéu, Paulo. Né? Clóvis de Burros, é absolutamente perfeito. Então, e este tipo de gente está infestando, está ocupando o espaço todo, criando uma caricatura de cultura superior que é ainda pior do que a falta de cultura superior. Não é isso? Então, isso quer dizer que se você vai pelo critério do Martin Vazquez, você não precisa ler o Machado de Assis, mas você tem que ler o livro do Francisco Raso. Ele está brincando, né? Agora, se você perguntar por que que as pessoas fazem isso, eu digo sim, eu sei por que que elas fazem. Porque a vida no Brasil é tremendamente humilhante, né? É só derrota atrás de derrota, vergonha atrás de vergonha, isolamento, fracasso, tá certo? E as pessoas querem uma compensação para isto, tá? E esses mesmo que dizem, só me ajoelho perante não sei quem, né? Esses mesmo nunca entendem, falam, não, eu só tenho que fazer sucesso perante este, porque eu vou morrer e vou para o juízo final. Hã? E eu quero chegar lá, eu não vou chegar lá me gabando do que eu fiz, mas eu quero chegar lá podendo dizer Olha, eu fiz esse pecado, mas eu amo você, eu quero ficar com você. Hã? Você tem que poder dizer isto. Mas o fato é o seguinte: se você não o reconheceu nos doentes, nos pobres, nos perseguidos, etc., ele não vai reconhecer você lá. Hã? Então você entra numa espécie de. Parece absurdo, mas é idolatria do nosso Senhor Jesus Cristo. Você só leva nosso Senhor Jesus Cristo a sério. O resto da humanidade, onde ele aparece em cada rosto, não interessa para você. Você é muito superior a isso. Você só conversa com o chefe. Ele diz que não quer uma coisa mais ridícula. E os caras que fazem isso, eles acreditam que são cristãos na hora que estão dizendo isso. Né? Porque também não conhecem o status questiones. Né? Nunca leram São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, São Bernardo, para saber como é que é esse raio de vida cristã. Né? Como é que é isso, pô? Como é que faz? É? Eu estou aqui com o livro que eu já comprei 1.000 vezes, já perdi 1.000 vezes, né? Perdi não, acabo dando. Que é o do Monsenhor Albert Fage, Le Phénomène Mystique, distingué de ses contrefaçons humaines et diaboliques. Os fenômenos místicos distinguidos das suas falsificações humanas e diabólicas. Isso é fundamental para quem quer ver a vida cristã, para saber se você está deixando de enganar pelo capeta ou não. Mas, o livro do Adolphe Tanqueray também. Esse era um livro muito usado nos seminários. Hoje você encontra todos em sebos. Os seminários todos descartaram. E botaram lá livro do Leonardo Boff, né? E coisas similares. Então, os próprios padres não sabem o que é o raio da vida cristã. Né? Quem é que tem que saber o que é a vida cristã? Todo mundo. Você é ateu, você quer combater o cristianismo? Eu falo, bom, então saiba o que é, meu Deus do céu. Né? Então, volto ao conselho. Qualquer que seja o assunto, antes de você ler uma linha a respeito, faça a bibliografia. Né? Claro que você vai ter que ler um pouquinho, pelo menos o título você vai ter que ler. Tá certo? Complete a sua bibliografia com as bibliografias dos próprios livros que você obteve. E aos poucos você vai coando para saber quais daqueles que são realmente importantes. Quais são os importantes? Aqueles que são mais citados pelos outros. Todo mundo tem, portanto, como ponto de referência. Não é isso? Estude um pouco de metodologia da história, meu Deus do céu. Sem isso não dá, não dá. Pegue os livros do Zé Honório Rodrigues. Eu acho que estão entre os melhores livros da área. Né? Teoria da História do Brasil, a Pesquisa Histórica no Brasil e assim por diante. Os livros que ele escreveu de história, propriamente dito, como História da Independência, que ele escreveu, não são tão bons quanto os livros de teoria, método e técnica. E uma série de artigos maravilhosos que ele escreveu sobre grandes historiadores, no livro Vida e História. Então, eu considero que esses três livros são indispensáveis. Para quem quer que vai estudar qualquer coisa, porque o método histórico é usado em tudo. Né? Teoria da História do Brasil, a Pesquisa Histórica no Brasil e Vida e História. Leiam pelo menos esses. São muito bem escritos, muito agradáveis de ler no fim das contas. Né? O homem sabia escrever maravilhosamente. Era um cara da esquerda, naquele tempo tinha até esquerdista. Assim. Também nunca imaginem que você aderir a uma determinada corrente política que lhe parece a boa vai melhorar você. Você não ficou melhor por ser conservador, como não ficou melhor por ser socialista, meu Deus do céu. Porque as ideologias não infundem as suas qualidades, né, nem os seus defeitos, nas almas das pessoas. É o que você vai dar para esse raio da ideologia que interessa. E isso não vem da própria ideologia. A ideologia não produz as pessoas. Então, mas há certos valores que são inerentes à atividade intelectual que você tem que absorver de uma vez por todas. Então, quem ainda não leu o livro do Padre Sertillon? Né? Se você está fazendo esse curso há anos e não leu o livro do Padre Sertillon, então você tem que voltar na primeira aula e ler o livro do homem. Esse livro, assim, ele é básico, ele é. Quer dizer, eu fiz este curso para botar em movimento as ideias que eram dele, na verdade. Aplicadas, evidentemente, à situação brasileira, adaptadas à condição local. E, portanto, evidentemente, eu não posso lecionar no tom do Padre Sertianjo, que é aquele tom elegantíssimo de um autor francês. Também esta coisa da elegância, olha, eu não vejo nenhuma pessoa que hoje em dia fale elegantemente. Eu vejo gente macaqueando, querendo parecer. Porque elegância, olha, para não dizer que não conheço nenhum sujeito elegante, eu conheço um, que é o Dom Bertrand. Por quê? O Dom Bertrand, em primeiro lugar, ele é elegante no sentido de que ele não engana você. Ele não tenta parecer o que ele não é. Ele sabe que ele é uma pessoa que ele tem os seus limites. Ele não é um homem de comando, ele não é um líder. Ele é um grande estudioso de problemas brasileiros, um erudito de problemas brasileiros e um patriota sincero que sabe a solução de um monte de coisa. Isso é tudo que ele é. E um homem cristão, de verdade, e que não está a fim de sacanagem. Então aí a elegância aparece, meu filho. Mas quando é um negócio que você vê o sujeito falando de coisa que ele ignora completamente, ainda querendo parecer bonito em cima, como fez o Leandro Espiritual com a Escola Sem Partido, de onde vê? Essa ideia, essa é uma ideia idiota, mas o que nós precisamos é de uma escola que tenha um livre debate. Fala, mas é isso que a Escola Sem Partido está propondo. Quer dizer, você pega a ideia do outro, vende como se fosse sua e ainda achincalha o outro. Assim, o cara que fez isso uma vez, para mim está acabado. Eu não quero mais saber a opinião dele sobre nada. Eu digo, é vigarista, isto é vigarice. Ele já está carimbado para o resto da sua porca vida, a não ser que ele peça muitas desculpas e conserte o que fez, coisa que eu não acredito que ele vai fazer. Às vezes o sujeito até se arrepende, mas é aquilo que Benedito Croce chamava arrependimento econômico, né? Que é o sujeito que se arrepende não de ter roubado o banco, mas de ter sido preso, arrepende de ter passado vergonha. Então, você vê que todos esses elementos, esses requisitos da vida intelectual, ou você os incorpora, tá certo? Ou você vai ficar doente. Você vai ter que viver a vida de fingimento. Vai ter que fingir que sabe o que não sabe, né? Fazer pose e viver com medo de ser desmascarado. Quer dizer, isso aí é que mata as pessoas, tá entendendo? Então, por exemplo, existem muitos motivos de medo na sociedade contemporânea. Muitos. E existe o famoso trabalho do W.B. Cannon, que ganhou o prêmio Nobel com isso, sobre os efeitos do medo na microcirculação, circulação capilar, que mata uma pessoa em 2 semanas. Quer saber o que mais mata no mundo? O medo. É só ler o trabalho do Cannon, que depois o Lévi-Strauss comentou no ensaio, brilhante, aliás, O Feiticeiro e Sua Magia, onde ele tem razão, embora os métodos, ele explica como um feiticeiro pode matar uma pessoa. Aqui ele tem toda a razão, só que o único, aqui esse não é o único método, existem outros. Mas no que ele diz disso aí está muito certo. Que é você espalhar no meio social da pessoa uma atitude, vamos dizer, que o faça sentir-se isolado e perseguido. Isolado, desprezado e perseguido. Então você discrimina o cara. Mas não basta um discriminar, precisa sua comunidade inteira. Daí o cara não tem para onde correr. Por quê? Porque a personalidade dele é baseada na aprovação dessa comunidade. Se falha essa aprovação, ele não pode jogar a personalidade contra a comunidade. Para jogar a sua personalidade contra a comunidade, que é uma coisa que só gente muito forte faz, você precisa se apoiar a uma coisa muito maior do que aquela comunidade. Essa coisa pode ser, às vezes, pode ser um ideal político, como no caso de Napoleão Bonaparte. Às vezes pode ser uma coisa muito maior do que qualquer ideal político. Pode ser o próprio Deus. Mas isto não está ao alcance da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, de fato, se apoia no julgamento da comunidade. Elas querem ser amadas e compreendidas. Todo mundo quer ser amado e compreendido. Então, quando você isola o camarada e faz ele se sentir, vamos dizer, reprovado, rejeitado pela maioria, mas não de maneira muito explícita. Tem que ser através de olhares, de gestos. Uma coisa, não pode ser declarado. Se for declarado, a coisa passa para a esfera, vamos dizer, da consciência e pode ser trabalhada. Tem que ser uma coisa que fique no lusco-fusco. Continua isso por certo tempo e você mata a pessoa. Nos meios empresariais existe a chamada Operação Salame. Eu já falei muitas vezes. O que é a Operação Salame? Você é, sei lá, o diretor de produção da empresa. Na hora que você sai, o presidente da empresa, que está a fim de se livrar de você, mas não tem como te demitir, chega para a sua secretária e diz, cadê aquela besta quadrada, seu chefe? A mulher já começa a ficar com medo de obedecer o chefe imediato, porque se ela obedecer o chefe imediato, ela fica contra o presidente. Faz isso com vários funcionários, daqui a pouco ninguém mais obedece o cara, ele não sabe por quê. Em 3 meses o nego tem um infarto e morre. Uma coisa que eu tenho observado, por exemplo, as estatísticas de morte por tabagismo são muito maiores onde você tem uma vasta campanha antitabagista o tempo todo. Onde não tem, as mortes são menos. Por quê? Medo. É muito simples. O sujeito fuma 40 cigarros por dia, cada baforada ele pensa, isso vai me matar, isso vai me matar, isso vai me matar. Quanto tempo ele vai durar com isso aí? Então, quando você, na Rússia e no Japão, onde não tem tanta propaganda, quase não tem propaganda antitabagista, as pessoas vivem até os 80, 90, fumando muito mais do que qualquer americano. Então, quer dizer que há uma interpenetração. Quer dizer, a ingestão do fumo acompanhada, associada a certas emoções, pode matar o cara, sim. Mas o fumo sozinho não faz isso. Então, se você acredita nessas coisas, você fica com medo, para de fumar, pô. Mas se você for um cínico como eu, continua fumando. Veja, eu fui treinado desde a infância para ficar sozinho. E se for preciso ficar contra todo mundo. Desde a infância, isso sempre me aconteceu. Claro que no começo eu ficava aterrorizado. Mas quando eu cheguei aos 20 e poucos anos, eu já não ligava mais. Se você não tem essa experiência de ficar sozinho contra todo mundo, bom, algum dia você vai ter, mas não se assuste muito. Isso aí só mata você se você quiser muito a aprovação daquelas pessoas. Então, se te desaprova e te discrimina, primeira coisa, rompa a amizade para sempre. Eu não quero você nunca mais, nem pintado de ouro. Faça isso. Agora, se você ainda quer ser aprovado, quer a amizade, quer... elas vão te matar. Foi isso que matou Paulo Francis. Não foi o processo da Petrobras sozinho, não. Foi a desaprovação de pessoas que ele amava. Os maiores amigos. Robert Rocha também, mesma coisa. Então, leiam o estudo do Lévi-Strauss e leiam depois a tese do W.B. Cannon sobre a microcirculação e vocês vão ver que isso é uma coisa gravíssima. Agora, no Brasil é o seguinte, tudo que as pessoas ignoram, elas dizem que é teoria da conspiração, que é loucura, e pronto, acabou. Isso aí acalma a psique delas. Então elas não querem descobrir nada. Outro dia mesmo fez uma nota no Facebook contando que quando foi que eu tomei consciência desse negócio de controle da mente, manipulação da mente? Foi no ano de 1965, quando eu li a edição brasileira de um simpósio que tinha acontecido na Califórnia em 1961. Em que tinha os maiores neurologistas do mundo, psicólogos, etc., tudo discutindo isso, preocupadíssimos, de que esses instrumentos de domínio sobre a mente logo estariam à disposição de governos, grupos multinacionais, partidos políticos, etc., etc., e que ia ser um festival da enganação universal. Eles estavam preocupados com isso em 1961. Quer dizer, são... 2011 completou 50 anos. São 55 anos. Até hoje no Brasil, se eu falo isso, as pessoas acham que é teoria da conspiração. Então, é evidente que qualquer discussão aí se torna impossível. Porque a ignorância se torna a fonte da autoconfiança intelectual do sujeito. E isto está virando norma no Brasil. Porque você vê, essa coisa da degradação cultural, ela é automultiplicante. Cada geração de pessoas imbecilizadas vai imbecilizar a seguinte mais ainda. E chega uma hora em que a situação já está assim. Você não tem um número suficiente de intelectuais públicos para servir de juízes da nova produção. Eu fui um dos últimos que se beneficiou disto, nos anos 70, 80, que ainda tinha aqueles velhinhos ilustres, Herberto Salles, Meira Pena, o Josué Montelo, né? Tem um monte de escritores bons no Brasil, Ledo Ivo. Né? Então, eu podia submeter a eles a minha produção, porque eu confiava na autoridade deles, pela experiência deles e pela obra realizada. Hoje não tem mais isso, meu filho. Hoje você vai pedir a opinião do Martim Vargas da Cunha. Né? E desse pessoal todo, morreu todo mundo, sobrou o Olavo. E agora? Se você segue a opinião do Olavo, então você está na minoria. Né? A maioria é composta de incapazes hoje em dia. E os incapazes são cada vez promovidos por outros incapazes que precisam deles, né, para se justificar na sua posição. Como é que nós vamos sair disso? Na verdade, eu não sei. Este é um mecanismo circular que se intensifica com a passagem do tempo e vai criando situações que depois são irreversíveis. Não é isso? Então, todo esse pessoal aqui chegou com ideias liberais, conservadoras, a hora que vira o PT balançar, falou: agora é nossa chance, agora nós vamos fazer a América. E ocuparam espaços que não merecem ocupar. Eles não percebem que eles estão contribuindo, estão querendo eliminar o efeito reforçando a causa. Porque a causa da ascensão do PT foi a destruição da cultura brasileira. Sem isso, ele jamais teria chegado lá. Vocês não se esqueçam que quando as pessoas votavam no Lula, era porque o Lula era semi-analfabeto. E isso reconfortava as pessoas. Ou seja, para ser presidente não precisa ter capacidade. É só as pessoas votarem na gente. Muita gente votou assim conscientemente. Isso significa que o valor do conhecimento, o valor da cultura já foi eliminado da sociedade. Então, vamos dizer, a apologia do charlatão, é o reino do charlatão. E isso já está instalado. E agora não é mais no PT, não, meu filho. Agora é para tudo quanto é lado. Não é isso? Então, nos anos 80, eu criei uma estratégia para quebrar a hegemonia intelectual da esquerda. Hegemonia intelectual é uma coisa, hegemonia cultural é outra, né? A hegemonia intelectual é o seguinte: você tem um grupo que tem as ideias mais abrangentes, que absorvem todas as outras e acabam valendo como uma explicação universal. Só a esquerda tinha isso. Isso eu quebrei. Hegemonia cultural eu não posso quebrar, porque hegemonia cultural é domínio sobre os órgãos de cultura, sobre a mídia, sobre o movimento editorial. Isso não dá para um cara fazer sozinho. Quebrar a hegemonia intelectual, é claro, que é a condição sine qua non para fazer a segunda, mas. E o problema agora já não é a hegemonia cultural da esquerda, é a hegemonia cultural da decadência, meu Deus do céu. Incluindo esquerda e direita. Eu acho que a coisa ficou mais grave, na verdade. Politicamente também ficou mais grave, porque, eliminando-se o PT, o governo que vem em seguida está autorizado pelo seu anticomunopetismo a fazer tudo o que o comunopetismo fazia sob outros pretextos e ninguém pode falar mal. Você vê, tão logo se derrubou o PT, qual foi a etapa seguinte dos vencedores? Perseguir Bolsonaro, perseguir histórias, escolas sem partido, etc. Em suma, fazer o possível para eliminar todo o conservadorismo cristão do cenário público. Então agora você tem que lutar contra dois inimigos, né? Um que está no governo, outro que está fora. Até complicou a coisa, né? Não estava mais fácil quando o PT estava lá? Era só não aceitar, tirar só a cabeça, tirar só a cereja do bolo. Falar: não, nós queremos remover o bolo inteiro e não é aos poucos, é já. Porque a história: não, vamos tirar a Dilma, depois a gente faz isso, aquilo. Você pensa que só você continua a agir, o outro lado fica esperando? É? Não faz nada? É? Não, eles também continuam agindo. E eles têm muito mais meios do que vocês, pô. É? Então, não pode ser de pouquinho, tinha que ser tudo de uma vez, tinha que impugnar a eleição logo. Desde o início tinha que ser isso. Essa eleição não valeu. Vamos fazer outra. Deixando a possibilidade do impeachment como plano B. Se fosse preciso negociar com políticos, etc., etc., então vamos negociar o impeachment, mas vamos exigir de vocês isto, mais isto, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, que na verdade os movimentos populares não exigiram nada dos políticos. Apoiaram os políticos, né? Então, quer dizer, essas burradas na esfera política, elas resultam do quê? Você tem pouca inteligência circulante, meu Deus do céu. E esse continua sendo o grande problema. Então, é por isso que eu lembro a frase do Goethe: é urgente ter paciência. Nós não vamos conseguir sanear a atmosfera intelectual brasileira em 2 anos, nem 3 anos, talvez seja 20 ou 30. É? Mas quando a pessoa diz, ah, mas nós precisamos fazer alguma coisa agora. Eu digo, bom, você precisa fazer agora exatamente isso. Você precisa fazer agora algo que talvez só dê resultado em 20 ou 30 anos. E se você deixar para fazer amanhã, está atrasando mais ainda. Então, é urgente fazer coisas de longo prazo. Então, quando no começo eles diziam, olha, você tirar um líder de centro acadêmico é mais importante do que você tirar a Dilma, as pessoas achavam que eu estava brincando. Por quê? Não tem a menor ideia de como é que é a estrutura de poder. A estrutura de poder é essa, é quantas pessoas obedecem você. Não é que cargo você ocupa. A Dilma estava lá em cima e ninguém obedecia, raios. É? O próprio pessoal do PT tinha medo de obedecê-la. Falar, essa mulher vai cair, eu obedeço, eu vou me queimar também. Então deixa eu começar a falar mal dela. Não foi isso que aconteceu? Então, nos últimos dias a Dilma não tinha poder nenhum. Mas aqueles que estavam infiltrados na base da sociedade, esses continuavam tendo poder e continuam. E têm talvez até o poder de trazer a Dilma de volta. Se o pessoal bobear um pouco, isso vai acontecer. Então, mas a política é um resultado da vida intelectual pelo simples motivo de que aquilo que você não consegue nem sequer pensar, você não consegue fazer. Tudo o que foi feito foi pensado antes, e não ao contrário. Hã? Se você vê um jogador no campo fazendo um passe para o outro, o que que ele fez? Ele fez primeiro, pensou depois? Ou rapidamente pensou e fez? Quer dizer, há um cálculo em tudo isso, e o cálculo antecede a ação. Então, isso quer dizer que a política é diretamente dependente da vida intelectual, é dependente em 100%. Não há. O Hugo von Hofmannsthal tinha razão, ele só usou a palavra literatura, que é um pouco restritiva. Nada está na política do país que não esteja primeiro na sua literatura. Bom, que não esteja primeiro na sua alta cultura, seja sob a forma de literatura ou de ciência social, de qualquer coisa. E este método que eu uso há anos e nunca falhou, como é que você faz previsão? Porque eu não faço previsão, eu simplesmente leio o que os caras estão planejando fazer. E sei que as conversas começam sempre em pequenos grupos de intelectuais e só lentamente vão se alastrando. Quando elas viram política pública, pronto, aí é tarde. Você tinha que, né, matar o bicho quando ele é pequeno. Então é muito mais importante você demitir certas pessoas do magistério, não por um ato de governo, isso é importante. Não é um governo que tem que fazer isso. São os estudantes que têm que fazer. O estudante tem que desmascarar o cara e dizer, tem que tirar esse sujeito porque ele não tem capacidade. Não é porque ele é esquerdista, ou porque ele é comunista, ou porque ele é petista, não. Então, por exemplo, se você pega toda uma tese sobre qualquer coisa, repleta de erros de gramática, é muito simples. Se você não domina o seu idioma, você não entende o que você lê. E você não está apto a opinar sobre coisa nenhuma. Não é isso? Isso é que nem um professor de engenharia que desconhece aritmética elementar. Você pode imaginar um treco desse? Ele não sabe aritmética elementar, não sabe álgebra, não sabe geometria, no entanto, ele é professor de engenharia. O Brasil está cheio disso. E as pessoas aceitam isso, porque não, isso não parece ter uma repercussão imediata nas suas vidas. É? Mas é isso que está gerando todos os males. Quer dizer, a falta de respeito pela cultura, pelo conhecimento. É uma coisa assim, que destina um país ao fracasso, à miséria, a tudo quanto é tipo de sofrimento. É um pecado contra o Espírito Santo, gente. Não tem perdão. Se você quer realmente, queremos consertar a política econômica, etc., etc., não temos tempo para cuidar dessas coisas, pronto. Acabou de cometer um pecado contra o Espírito Santo. É isso? Então, muito bem, por hoje é só. Vou fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto. Então vamos lá. Aqui o Marcel Mourão pergunta: o senhor acha que existe possibilidade da Dilma voltar ao cargo? É claro que existe. Ontem mesmo saiu desse pronunciamento da Procuradoria-Geral da República de que não houve crime na gestão dela. Eles já estão preparando alguma coisa. Claro que a decisão, no caso, não depende da justiça, é uma decisão política, porque se trata não de um crime comum, mas de um crime de responsabilidade. Mas o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República pesa de alguma maneira, né? Tamires Barbosa pergunta: muitos seminaristas têm sido afastados por serem considerados muito rígidos, ou seja, católicos demais. Dado isso, até mesmo uma retomada de dentro para fora está sendo barrada. O que isso pode fazer pela igreja? Bom, eu acho que somente os leigos podem agir aí. Quem está dentro da hierarquia tem certos compromissos disciplinares que não pode infringir, senão botam ele para fora. Mas quem pode deter a ação dos fiéis? Ninguém pode. Então, vamos dizer, você fazer uma pressão, você desmascarar os vigaristas em público repetidas vezes, certo? Esse pessoal não tem estofo psicológico para resistir a isso. Na terceira, eles caem fora. Então, é uma questão realmente de tomar consciência disso. Quer dizer, a igreja não é uma organização tão hierárquica quanto o pessoal pensa. Ao longo da história da igreja, mil vezes foram os leigos que salvaram a situação. É certo? E hoje em dia é só a mesma coisa, mas depois do negócio da infalibilidade papal, o senso hierárquico da igreja aumentou muito. Isso não quer dizer que a autoridade real do Papa sobre o clero funcione. Não funciona. Os bispos fazem o que querem. Mas os leigos obedecem 100%. Obedece o quê? O Papa? Não, obedece o clero imediato. Então, em vez de o dogma da infalibilidade papal aumentar o poder do Papa, aumentou o dos bispos. Foi isso que aconteceu. E os bispos hoje fazem o que querem. Alexandre Gonçalves. Sobre essa questão da implantação generalizada do medo através de constatações científicas vigentes, como a questão do tabagismo, do temor em relação ao sexo, da alimentação considerada não saudável, seria isso uma destruição de hábitos previamente impostos pela própria cultura tradicional de um povo? Não houve cultura que conseguisse impor hábitos antes do advento do Estado moderno. Isso aqui é uma balela. O pessoal está vendo as culturas antigas como se elas fossem sociedades de hoje, com todos os meios de atuação que um governo, um Estado tem hoje, que absolutamente não tinha. Por exemplo, se você dissesse assim, durante a Idade Média, o Papa tinha o controle total da política europeia. Eu falei, isso é absolutamente impossível, porque você não tem sequer meios materiais de agir, vamos dizer, nem sequer de fazer a sua presença notada. Você imagina se o Papa baixava um decreto, de quanto tempo esse decreto levar para chegar, sei lá, na Sicília, na França, na Alemanha? As distâncias eram imensas, não havia estradas boas, as estradas eram locais de assalto, as pessoas corriam risco de vida, quer dizer, em 90% dos casos a mensagem simplesmente não chegava, chegava com 30 anos de atraso. Então, vamos dizer, a característica fundamental do Estado moderno, vamos dizer, é a sua capacidade de ação simultânea. Isso nunca existiu antes. Isso quer dizer que, por exemplo, para você, uma organização, para impor um costume, ela só tinha um instrumento, a passagem do tempo. Isso quer dizer que esses costumes iam se impregnando na mente da população aos poucos e de maneira muito mais natural e muito menos traumática do que hoje. Hoje você consegue mudar a cabeça de populações inteiras em 30 dias. Por quê? Porque você tem rádio, televisão, internet, imprensa diária, tem todos os meios de atuação que estão sempre concentrados na mão de uma elite pequeniníssima que sempre trabalha associada ao Estado. Então, quando as pessoas, historiadores ou pretensos historiadores, projetam esses conceitos, vamos dizer, de dominação, de manipulação da massa, de imposição de costumes sobre sociedades anteriores, estão, vamos dizer, infringindo uma impossibilidade física. Quer dizer, os métodos de implantação de costumes e regras eram muito mais suaves do que hoje. Por exemplo, o pessoal imagina que a sociedade era muito hierárquica antigamente. Leia o livro do George Colton, grande historiador inglês, Medieval Village, Manor and Monastery. A vila, cidadezinha, né? O manor, que é a residência do senhor feudal, e o monastério. Ele ali mostra o seguinte: o senhor feudal, ele vivia junto com os seus camponeses, né? No meio deles, e ele não tinha armas melhores do que as deles. Qualquer um podia matá-lo a qualquer momento. Ele era assim, apenas um fazendeiro que está andando no meio dos caras lá. Quer dizer, não há uma diferença hierárquica notável, tá certo? Isso, sobretudo na Inglaterra, isso se consolidou com o tempo. Um dos poucos países da Europa onde essa, por assim dizer, essa democracia, esse igualitarismo entre o senhor e seus servos, se propagou e se consolidou na figura do gentleman farmer, que é tão importante para a Inglaterra, porque são esses senhores feudais, fazendeiros, que eram nobres, ao mesmo tempo participavam do parlamento, essa coisa toda. Eles tinham a efetiva administração do interior do país. Então, tinham uma função social importante. Não como na França, onde todo mundo só queria viver no, na corte e só gastar dinheiro. Então, foi com o advento do Estado moderno que a distância entre a classe dominante e o dominado se criou. A partir da hora, por exemplo, se criaram armas mais caras. Quem podia ter um canhão, por exemplo? Essa é a tese do Carroll Quigley, no livro Tragedy and Hope, que é absolutamente certa. Ele diz: quando as armas são baratas e iguais para todo mundo, reina um certo igualitarismo, uma certa liberdade, etc., etc. Quando as armas ficam caras e de difícil manejo, você tem uma hierarquização do poder, evidentemente. Não é isso? Então, a visão que estão criando hoje, dizer, das sociedades antigas, como se fossem manipuladoras de massas, igualzinho ao que a sociedade é hoje, está totalmente invertido. Isso tem que ser lido, vamos dizer, com olhos muito críticos sempre. Em geral, são assim, são figuras de linguagem aptas a descrever a situação atual que são projetadas sobre outra sociedade. Parece verossímil, por quê? Porque hoje é verossímil. Então, cara, tese como assim, como criar uma figura de Jesus? Eu disse: ah, sim, eles contrataram uma empresa de publicidade, a McCann Erickson, e com o dinheiro do Jorge Soros financiaram a reprodução daquela figura em tudo quanto é cinema, teatro, TV e tal, e criaram a figura de Jesus Cristo. Você está brincando com isso, é? Francisco Augusto, um símbolo. Isso que eu estou falando é o tipo da ignorância do status questiones. Quer dizer, você não sabe o desenvolvimento daquela questão. Então, aí o caso é, o tema é a influência de um ser humano sobre o outro. Quais são os. Essa influência, ela depende, claro, da criatividade individual, da iniciativa, etc. Mas ela depende eminentemente de meios materiais de difusão. Você vê, por que que o totalitarismo, regimes totalitários, esse regime que controla todos os aspectos da vida, pessoal, só foram se tornaram possíveis no século XX? Por que que não houve nenhum antes, exceto a tentativa falhada de João Calvino em Genebra? João Calvino tentou fazer um negócio controlar a sociedade, simplesmente não dava para controlar. Por que que no tempo de João Calvino não dava para controlar e no século XX deu? Por causa do rádio. Através do rádio, a voz do chefe chegava a todo mundo ao mesmo tempo. Não é isso? Vamos supor, antes, se você reunisse pessoas, Você lembra, quando o Luís XIV quis formar um exército, que era o maior exército da Europa, que tinha 140 mil homens, ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade implorar aos senhores e ao povo que cedessem as suas partes das tropas, né? Ou que se alistassem. Quanto tempo levou isso? Quanto tempo leva para percorrer todas as cidades da França? Hoje você faz um decreto, em 24 horas aquilo se tornou obrigatório para todo mundo. E toda a polícia está avisada, prende quem não cumprir. Quer dizer, não tem comparação. Não tem comparação. Mesmo os impérios da antiguidade não tinham esse poder de controle. Nem imaginavam que isso fosse possível. As pessoas simplesmente seguiam porque queriam, porque não, falta de imaginação. Você não sabe o que fazer, você faz igual ao chefe, velho. Pronto, acabou. Isso não é uma imposição. Isso é um processo de imitação, que é outra coisa completamente diferente. Claro que, às vezes, quando surgem conflitos, você pode escolher diferentes modelos. Foram os primeiros séculos do cristianismo, você podia permanecer apegado à religião antiga ou aderir ao novo. Tá certo? Então, o que que obrigava? Ninguém obrigava. Você acha que os cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam sendo jogados para os leões, eles iam ter meio de impor alguma coisa para quem quer que fosse? É? Aos poucos, nem mesmo o Estado romano teve mais esse meio, por quê? Porque todo mundo desobedecia. Esquece que o meio ali estava infestado de religiões que vinham da China, da África, do Reich ou Partha. Aquilo lá era nova era, tá entendendo? Então ninguém tinha uma autoridade religiosa, essa que é a verdade. A autoridade religiosa da igreja foi se formando aos poucos, na medida em que a igreja foi o único centro de resistência às invasões bárbaras, já que o governo romano tinha caído, tinha se desmantelado, né, e os senhores feudais simplesmente fugiram. Então sobrou a igreja, e dali apareceram muitos líderes, e também, mas o princípio da reorganização legal da sociedade. Você não tinha mais governo, não tinha polícia, não tinha cartório, não tinha tribunal, não tinha coisa nenhuma. Então eram os padres que faziam todos os documentos, eles que faziam a escritura de venda de terra, que faziam os casamentos, faziam tudo. Né? Então aí foi se criando uma autoridade da igreja. Isso foi imposto? Não tinha meio de impor. Né? Então, Francisco Augusto pergunta: um símbolo não tem sentido unívoco, podendo sempre transfigurar-se seu contrário. Estive pensando na concepção medieval do universo como um tecido de símbolos em que algumas partes se referem a outras, ou seja, a natureza vista como um tecido de símbolos que só pode ser compreendido através de uma escalada do espírito até dimensões supernaturais. E gostaria de saber se é possível relacionar com a noção de Hegel de a identidade e identidade de diferença. Sim, sem dúvida, Hegel se inspirou nisto. Né? Ele não inventou a coisa, ele está se inspirando. Simplesmente se inspirando numa ciência do simbolismo que antecedia de muito. E, na verdade, ele faz um uso restrito disso aí. Né? Os processos dialéticos dele, na verdade, são um só, da tese, antítese e síntese. A dialética é muito mais complicado que isso. Se você pegar quem dá uma boa. O pessoal até falou do Michel Foucault hoje. O Michel Foucault, no livro Palavras e as Coisas, que é um belo livro. O número de relações possíveis entre símbolos, né, de analogia, similitude, simpatia, etc., etc., é um monte de coisa. Tudo isso existe, na verdade. E você só vai compreender aquela simbologia se você levar em conta todas essas possibilidades de relações. Um pequeno estudo sobre isso é o que eu fiz no estudo sobre a dialética simbólica. É uma coisinha pequenininha. Mas ali já basta para mostrar quanto esta dialética dos símbolos é muito mais complicada do que Hegel jamais imaginou. Alexandre Ferreira disse: professor Lá, obrigado por tratar desse tema da tomada do Ocidente pelo Islã. Aprendi muito nas duas últimas aulas. Dentro desse tema, lembro que o senhor havia comentado há alguns anos que Rama Komarasone teria infiltrado durante um tempo, até tentado influenciar a organização criada por Dom Marcel Lefebvre. Então, pergunto: quem era esse tal Rama Komarasone? E o senhor saberia dizer qual teria sido o seu objetivo com a organização? Bom, Rama Komarasone era filho do Ananda Komarasone. Ananda Komarasone era um hindu nascido na Índia, praticante da religião. Hã? Hã? Do Sri Lanka, perdão, nasceu no Sri Lanka. né? Mas era território hindu, de alguma maneira, né? Então, praticando o hinduísmo, mudou para os Estados Unidos. Eu não sei por que ele mudou, parece que ofereceram um emprego para ele. Ele era um museólogo, ele foi curador de importantes museus, escreveu uma série de livros maravilhosos sobre arte hindu e arte sacra de modo geral, e escreveu também alguns livros sobre crises da civilização, mais ou menos no sentido coerente com o René Guénon. Eu não acredito que ele devesse muita coisa ao René Guénon. Ele era. Foi mais uma afinidade mesmo, né? E o Rama era filho do Ananda, né? Ananda Kumaraswamy, você vê que coisa extraordinária. Ele se casou com uma mulher que tinha sido secretária do Trotsky, né? Então, deste casamento tão esquisito, nasceu o Rama Kumaraswamy, que foi certamente uma das pessoas mais esquisitas que eu já conheci na minha vida. E o Rama, ele era um médico, um cirurgião cardíaco de enorme prestígio em Nova York, fazia aqueles transplantes, aquelas coisas, e ao mesmo tempo era um estudioso da religião e era um membro da Tarika do Fon. Só que não sei se por vocação pessoal ou por determinação do próprio Sheikh, ele permaneceu ligado oficialmente à Igreja Católica e foi professor de um seminário. E desse seminário saíram dois daqueles padres que foram sagrados bispos pelo Marcel Lefebvre, Dom Marcel Lefebvre, criando então a crise que resultou na excomunhão injustíssima de Dom Marcel Lefebvre, que era um santo homem, né? E que foi assim, apenas um ato de desobediência, não foi uma heresia, não foi nada. Dava para resolver, mas a coisa chegou ao ponto da crise. E eu ouvi do Kumaraswamy, eu com esses dois ouvidos aqui, eu ouvi esta frase: esse Dom Marcel Lefebvre é um idiota, mas ele trabalha para nós. Eu acho, olha, você juntando o fato de que dois dos bispos foram, vamos dizer, tiveram suas cabeças formadas pelo Rama Kumaraswamy, tá certo? E mais esta frase, eu digo, bom, já dá para entender que eles estão atuando lá dentro. Eles têm algum interesse na crise da igreja. Quando, depois, o Rama Kumaraswamy publicou o livro The Destruction of the Christian Tradition, né, o livro apresentava o Concílio Vaticano II e as reformas da missa em termos muito piores do que a coisa aconteceu na realidade. Ele tem razão, em grande parte. A missa nova tinha aspectos bem esculhambados, tal, mas. Em algum caso ele até falsificou algumas citações. Ele colocou lá trechos da missa que simplesmente não existem. Eu conferi isso com o Antônio Donato, que tinha os textos originais. Ele disse: olha, isso aqui não está no texto da missa, ele está botando por conta própria. Então ele apresentou uma noção do Concílio Vaticano II mais catastrófica do que a coisa parecia. Então estava, de certo modo, festejando a crise, entendeu? E instigando, então, vamos dizer, uma rebelião dentro da igreja, que Dom Marcelo Lefebvre não queria chefiar rebelião nenhuma, a coisa dos acontecimentos simplesmente se precipitaram, e facilitou então a ruptura. Nisso, o livro do Rama Kumaraswamy me ajudou muito. E essa interferência dele lá no movimento do Dom Marcelo, não sei a profundidade, não posso avaliar a profundidade da coisa, mas alguma ação nesse sentido houve. Na época, todos os autores, formadores de opinião ligados ao Fuon, Ananda Kumaraswamy, etc., eles faziam o possível para dar aos católicos a ideia seguinte: olha, sua igreja acabou, você trata de pedir abrigo na igreja ortodoxa russa. Isso era conversa na época, né? Particularmente Martin Lings fez muita força nesse sentido. Eu me lembro, inclusive, um dos brasileiros que foram para lá junto comigo para entrar na Tarika, o Shuon recomendou que ele fizesse isso: você fique na Igreja Católica, mas você vai na Igreja Maronita, na Oriental. Onde havia, inclusive, uma igreja que era frequentada muito por pessoal da TFP, uma coisa assim. Então, que houve uma interferência? Houve. Em que medida isso teve efeitos dentro da igreja? É difícil saber, muito difícil saber. Mas a pergunta que sempre me ficava é: por que manda os caras para a igreja russa se a igreja russa está infestada de caras da KGB? E está, ao mesmo tempo, fomentando o terrorismo islâmico, desde aquela época. Será que o Schuman não sabe disso? Ou será que dentro do plano geral de islamização isso tudo faz sentido? Isso é uma coisa, evidentemente, que tem que ser investigada, muito mais do que eu investiguei. Isso, por exemplo, eu, no caso do Guénon, no artigo que eu escrevi para a revista Verbum, que já está, a lei já está circulando, recomendo que compre. Eu não sei se eles publicaram meu artigo inteiro ou por partes, não sei ainda. Eu digo ali que o René Guénon, ele tinha tentado interferir dentro da Igreja Católica para realizar o plano de restaurar a tradição católica sob a orientação de mestres islâmicos, ele próprio, como em primeiro lugar. E ele tentou fazer isso através de uma série de escritos, aliás, muito bons, todos eles muito bons, sobre a doutrina cristã, simbolismo cristão, isso é publicado na revista Regnab. E depois recolhido em livro. Quando ele vai para o Egito, em 1930, significa que ele já tinha desistido disto. Porque ele vai para o Egito, ele corta todo o contato com os meios católicos e diz: doravante, eu só vou me comunicar com o meu público através da revista Étude Traditionnelle, que era uma revista fundada para divulgar, a revista chamava-se Vega antigamente, né? Ou Vega? Era Vega, é. Mudou para Étude Traditionnelle para divulgar as ideias do René Guénon. Então, ele cortou os contatos com os meios católicos e só falava através do Étude Traditionnelle. Isso significa o quê? Aquela possibilidade que ele via de restaurar, entre aspas, a tradição católica sob a direção de mestres espirituais islâmicos, ele achou que aquilo tinha fracassado, que não ia dar. O caminho não era esse. E quando aparece, então, a tarica do Fritjof Schuman, que volta da Argélia dizendo: vou islamizar a Europa, o Guénon diz: esta tarica foi o único resultado efetivo do meu trabalho. Portanto, esquece esse negócio católico, agora nós temos que investir aqui no Schuman para ele islamizar a Europa. Então, para mim está muito claro isso aí. Né? Ele pode ter os motivos mais elevados do mundo para querer isso, mas o fato é que era isso que ele queria. Né? Então, é claro que guenonianos de estrita observância, de carteirinha, podem dizer: não, ele tem objetivos espirituais, etc, etc. Precisamente, ele estava disputando o quê? A autoridade espiritual, não o poder político. Mas se eu estendi o livro dele, ele diz que a autoridade espiritual sempre determina o curso das coisas no poder político. Então é isso. Caio Mesquita, foi uma aula do Donato. O que o senhor pode dizer sobre ele? O Donato é um santo. É simplesmente isso. Você conhece um santo. É um homem santo. Quando você tiver algum problema, vai lá perto do Donato rezar para você. Você vê como funciona. É só isso. Eu acho uma das coisas mais admiráveis do Donato é o seguinte: ele, durante décadas, ele lutou, fez uma luta admirável contra o aborto. Não posso dar detalhes, porque ele é Monsenhor Moita. Ele não gosta de aparecer, não gosta de falar o nome dele. Tá. Mas, aos poucos, ele percebeu que esse negócio de abortismo estava inserido num quadro muito maior. E ele já, quase 50 anos, ele aparece na minha casa, humildemente, dizendo: o que, que eu tenho que estudar para entender o que está acontecendo? Ficou vários dias examinando a minha biblioteca, anotando o título de livro e querendo aprender tudo. E conversando com ele, uns anos depois, você vê que ele pegou uma visão muito mais ampla da coisa do que ele tinha antes. Né? Quer dizer, um homem que já tem uma posição consolidada, ele consente em recomeçar tudo em bases muito, muito maiores. Né? Por aí você já vê. Isto é o quê? Humildade. Como o Schuman tem razão, o Schuman dizia: humildade não é nada mais do que senso da realidade. Também aprendi muita coisa com o Schumann, porra. O Schumann não era nenhum santo e não era um mestre espiritual, mas era um baita filósofo e expositor das religiões. Filipe Riso, poderia explorar mais esse centro de consciência? É isso que me faz ser eu mesmo, como um núcleo que emite fenômenos, os quais manifesta o próprio núcleo de quem eu sou? Ou esse núcleo é totalmente moldável? Não, o núcleo em si não é moldável, só você pode. Você o encontra em você mesmo como possibilidade e você o transforma numa realidade por uma decisão própria. A partir do momento que você assume a responsabilidade integral pela sua conduta no mundo e pela sua conduta íntima perante Deus, tá certo? Como gerente e administrador do conjunto dos seus impulsos, paixões, fantasias, aspirações, ideais, etc, etc. Não é só você olhando a parte mais bonita de cima e jogando o resto para baixo do tapete. Não, você vai ter que, como dizia Santo Agostinho, as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Portanto, os vícios são a matéria-prima. Você não vai poder assim, tapar, jogar a tua barba no tapete, fazer de conta que o início, ah, não vou pensar mais nisso, porque isso é uma tentação. Não é assim. Né? Ou seja, isso dá trabalho. E esta permanente reafirmação da unidade é a própria unidade. Quer dizer, a unidade se desfaz, ela está continuamente, nós estamos num processo entrópico todo dia. Mas por influências externas, pelo nosso próprio envelhecimento, enfraquecimento, e até em função de fatores naturais, clima, alimentação, etc, etc. Muita coisa pode mudar no seu mundo interior e aparecer novidades, impulsos que você não tinha antes, temores que não tinha antes, né? Birras que não tinha antes, tudo isso pode aparecer. E você está continuamente readministrando isso e dando novamente um sentido de unidade, assumindo a responsabilidade pelo todo. Isto é o seu centro. Quer dizer, não existe. O centro não é que ele existe como possibilidade. Né? Ele existe como existe, na verdade, qualquer habilidade humana. Ele é uma possibilidade que só se realiza por uma decisão livre e por um esforço reiterado e renovado permanentemente. Mas, depois de muito tempo, você tem atrás de si uma biografia. Então, aí, de certo modo, é o seu eu já manifestado. Mas não quer dizer que ele se tornou permanente por causa disso. Vai ter, mesmo que você dê a aparência de estar estabilizado, eu acredito que eu dou a aparência de estar já estabilizado, encontrei meu caminho, sei o que eu estou fazendo, sei qual é a minha responsabilidade. Não estou garantido, não. Amanhã tem que fazer tudo de novo. Até o último dia. Porque é uma coisa que só existe pela sua liberdade. Não é uma criação livre sua. Não é livre primeiro. Porque já existe como possibilidade. Todo ser humano tem essa possibilidade. Segundo, porque a matéria-prima dela é coletada no material que já está em você. Vindo de dentro de fora. Então é a noção do zonde, o ego pontífex. Você que faz as pontes entre os vários aspectos do seu ser, inclusive paixões contraditórias. Né? Por exemplo, ódio e medo. Tem um inimigo, né? Você tem ódio ou medo dele? Santo Tomás aqui diz, se você achar que ele é mais fraco, você tem ódio. Se achar que é mais forte, você tem medo. É muito simples, mas às vezes ele tem as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, aqui Arthur Gomes cita um trecho de Santo Agostinho que diz o seguinte: observando as coisas que estão abaixo de ti, Deus, compreendi que absolutamente não existem, nem totalmente deixam de existir. Por um lado existem, pois provém de ti. Por outro não existem, pois não são aquilo que és. Só existe realmente aquilo que permanece imutável. Fecha aspas. Então aqui pergunto Arthur Gomes. Eu sei que ele não quer provar a inexistência do mundo físico. Então, o que ele quer dizer com esse trecho? Ele quer dizer que existem distintas modalidades e níveis de existência. Isso quer dizer, desde o ser absoluto até o mais relativo e passageiro dos seres. Mas esse relativo passageiro, ele tem um fundamento no absoluto eterno. É o exemplo que eu dou, por exemplo, o vento balançou uma folhinha da árvore, né? E daí passou. Isso desapareceu para sempre? Não, desapareceu para sempre, quer dizer que retornou ao nada. Mas aquilo que já entrou no ser não pode ir para nada. Então, de certo modo, essa coisa fugaz, ela é eterna também, né? Ela está eternamente na mente de Deus. Então, nada do que passou é totalmente destruído, né? Ele só não tem em si mesmo o seu próprio fundamento, ele tem o fundamento na eternidade. Então, somente o ser eterno existe de modo permanente e inabalável, por assim dizer. O resto existe de uma maneira que depende dele, mas não quer dizer que será totalmente impermanente, totalmente fugaz, porque seria absurdo. Seria realmente. Aí seria sair da existência para ir para o nada. Mas como pode ir para o nada se ela já esteve na existência? Aquilo que aconteceu não pode desacontecer, nunca mais. Ele pode deixar de acontecer de novo no mesmo plano espaço-temporal. Mas ele não pode voltar ao nada. Aqui, do nada, nada sai. E ao nada, nada volta. Aqui ele tem uma segunda pergunta. Eu quero saber onde posso encontrar críticas literárias do tempo onde elas ainda existiam. Otto Maria Carpoa, etc. Por causa de algum livro, tem uma imensidão de livros sobre isso. Imensidão. Você procura os seguintes nomes. Você procura Álvaro Lins. Você procura Augusto Maier, com Y, M-E-Y-E-R. Você procura o Fidelino de Figueiredo, que é o autor português que mora no Brasil. Você procura Adolfo Casais Monteiro, que era outro autor português também, morou no Brasil, grande conhecedor de literatura brasileira. Bom, você com esses nomes você já começou, já tá aberto aí. Mesmo porque os assuntos que eles discutem são discutidos por outros críticos também. Por o próprio Wilson Martins. Wilson Martins, além do livro História da Inteligência, tem uma coleção imensa de livros, de artigos de crítica literária que foram todos reunidos em livro, tá certo? Na verdade, na época, todos os escritores costumavam fazer alguma crítica literária, quer dizer, participavam do debate literário. Mano Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, todos eles davam algum palpite nisso, mas críticos assim, ex-professo, que faziam isso o tempo todo, eram esses que eu citei. Tinha muito mais gente. Não só você tinha crítica de literatura, mas você tinha crítica de cinema de altíssimo nível. Que você tinha ali o Almeida Salles, em São Paulo, Paulo Emílio Salles Gomes, o padre Guido Logger, né? O Rubem Biafra, eram todos críticos de altíssima qualidade. Isso hoje é impensável, gente. Impensável. Eu sei que os artigos do Paulo Emílio Salles Gomes foram reunidos em livros. Do Almeida Salles eu não sei. Mas é possível. Ambos escreveu para o Estadão. Se você pegar a coleção inteira do suplemento literário do Estadão, que cessou de existir depois de uma certa época, você vai perceber o nível da discussão. Ou do suplemento literário do Jornal do Brasil, que era dirigido pelo Mário Faustino, poeta, que foi, além de um excelente poeta, foi um grande animador cultural. Você pegar revistas da época, onde o meio literário, da vida social literária da época, era muito rica. Tá certo? E era, vamos dizer, um permanente fomento ao diálogo de altíssimo nível. Pô. Tudo isso acabou, gente. Acabou. Na época, se você procurar na biblioteca uma revista chamada Leitura, era uma revista focada mais na vida literária do que na literatura, propriamente dito. Mas para você ter ideia de como a coisa era intensa e rica. Né? com tipos como Aníbal Machado, Marx Ribeiro. Esse pessoal tinha algum tipo de conversação, discussão toda semana. Nessa, aquele pessoal que se reunia na Zé Olímpio, na Livraria Zé Olímpio, no Rio de Janeiro, Heródoto Maria Carpo, Jorge Amado, Vecilano Ramos. As coisas aconteciam na época. Né? Você pega o grupo dos intelectuais católicos da época, Augusto Frederico Schmidt, o Manuel Bandeira, Gustavo Corsão, né? O João Camilo Oliveira Torres, era um negócio enormemente rico. A coisa era mais rica entre os comunistas, entre os católicos, entre todo mundo. Tá entendendo? Quer dizer, tudo isso sumiu. Agora você... Para quem passou a vida lendo essas... Começou a vida lendo essas coisas, meu Deus, era o que eu li aos 20 anos de idade. Né? E hoje você vê aí São Francisco Raso, Martim Vaz da Cunha, o que aconteceu, meu Deus do céu? Isso foi uma tragédia, uma catástrofe cultural sem precedentes. Então, pegou esses nomes que eu disse aí, Arthur Gomes. Vai atrás disso que você não vai se arrepender. Ou seja, na época, qualquer edição de obras completas de qualquer autor tinha introduções muito boas, feitas por verdadeiros estudiosos, como João Gaspar Simões, que era português, Zé Adelaldo Castelo, Livro Xavier, um monte de gente. Era tudo muito caprichado na época, gente. Era um outro Brasil que acabou. Agora, ele pode voltar a existir. Se vocês absorverem tudo isto, todo este legado, e dizer, não, nós não nos conformamos com essa porcaria que está aí. Nós vamos voltar a fazer a coisa do nível que os antigos faziam. Nós não vamos desmerecer o que aqueles caras nos legaram. Agora, grande parte da destruição disso foi pela introdução da universidade no meio. Toda atividade que se torna profissão universitária, ela se burocratiza e acaba definhando. Isto é inevitável. Sob certos aspectos quantitativos, ela pode até proliferar. Tem mais gente, mas tem mais besteira também. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que dê para responder. Gaspar Henrique Stemmer pergunta sobre a questão da necessidade ocasional de medidas imediatas. Não me sobra nenhuma dúvida de que as ações de longo prazo na área da cultura já são as de maior efeito no longo prazo. Entretanto, são lentas e poderiam ser mais rápidas havendo recursos. A roubalheira totalmente desenfreada do PT e comparsa exaura os recursos públicos numa rapidez tonteante. E precisa, ao meu ver, ser parada, mesmo com o uso da violência, para que sobra recursos para as outras áreas. Bem, você está pensando em recursos estatais. Tá certo? Mas eu acho que você depender de recursos estatais já é um problema. Você deve usar os recursos estatais que estejam à sua disposição. Por exemplo, se você assume uma Secretaria de Cultura do Estado, do município, você pode começa a fazer o trabalho lá. Fora disso, vocês têm que aprender a juntar recursos por vocês mesmos. Crowdfunding, procurar doações, criar negócios que rendam, tá entendendo? Eu acho que um empreendimento cultural que não provê o seu próprio sustento, ele vai sempre depender da esmola de alguém. Não é isso? Então, é melhor que a coisa se sustente a si mesma. Claro que, para isso, ela vai ter que passar por uma série de testes e exigências. Mas algumas vão fracassar, mas outras vão dar certo. Então, confie mais na sua própria iniciativa. Não adianta você pregar liberalismo se na hora H você só conta com o recurso do Estado. Então, é o que todos os liberais estão fazendo. Né? Aí, chega lá no Estado, me dá um dinheiro para eu promover o liberalismo. Libera dinheiro. Como é? Libera dinheiro. Nós somos liberal, libera o dinheiro. É assim. Se os caras não quiseram meter dinheiro do governo no próprio Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, né? Quase afundaram com o fórum. Né? Então, o Felipe Lessage pede para você lembrar do Encontro Europeu. Né? Como é? O Encontro Europeu. Ah, sim, o Felipe Lessage está me lembrando aqui. 5 a 7 de agosto em Lyon. Do Encontro de Estudantes do COF na Europa. São estudantes europeus que acompanham o COF. vão se reunir em Lyon, na França, de 5 a 7 de agosto. 5 a 7 de agosto. E os interessados devem mandar um e-mail para felipelesage@gmail.com. Felipe Lesage o quê? @gmail.com. Ah. Envie um e-mail para os interessados, envie um e-mail para Felipe Lesage com S só. Lesage com G, @gmail.com. Mas eu acho que ele devia colocar um link na minha página que as pessoas tenham mais fácil acesso. Sim. Faça isso, Felipe. Esse negócio é muito importante. Vai, com certeza vai gerar trabalhos interessantes, vai circular ideias frutíferas. Isso é uma grande contribuição, grande coisa que vocês estão fazendo. Né? Israel Machado. Professor, cheguei recentemente e comecei a construir minhas bibliografias, mas estou com dúvida no seguinte, é melhor ler um autor por vez ou diversificar? Bom, se você vai fazer uma bibliografia, você vai ter que diversificar logo de cara. E não escolha as suas áreas de estudo por autores, mas por problemas concretos. Primeiro, se você começar por autores, você vai dizer, vou fazer aqui a lista dos comentários a Platão. E a lista não acaba mais. Mas, sobre temas mais definidos, você tem a bibliografia menor, mais abarcável, com certeza. Então, acho que é por aí. Bom, aqui não dá mais para... Alguém, o Bruno Afonso pergunta, quais são as principais críticas ao behaviorismo skinneriano? Eu não preciso inventar nenhuma crítica nova. Eu li o livro do Arthur Kestrel, The Ghost in the Machine, O Fantasma na Máquina, que é um negócio absolutamente arrasador. E um livro maravilhosamente escrito, um tremendo escritor, esse Arthur Kestrel, que começou a carreira como jornalista científico e depois, no fim da vida, na velhice, voltou a esse assunto, publicou vários livros brilhantes. Entre os quais esse que é a melhor crítica que eu vi ao behaviorismo. Eu não preciso acrescentar mais nada, ele já disse tudo. Então é isso, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado.